evangélica, né? Evangélica desde criança, fui criada na igreja, estudei muito a Bíblia. Então, para mim, está sendo tudo muito novo, porque está me dando um aprendizado novo. Porque é espetacular você pegar a Bíblia, ler, e vem alguém, te esclarece uma passagem que você passou a vida inteira aprendendo de uma forma, e eles te dão de uma outra forma, que nem no livro dos Espíritos tem, nem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar daquela forma. Te dão de uma forma diferente. E, para mim, está sendo muito, muito bom ter essa visão nova que eles me dão. E trazer o contexto de ontem, que a gente não pôde, eu não pude, na nossa reunião, como foi muito corrido, eu não pude explorar muito essa passagem. Mas eu não lembro exatamente, porque essa passagem consta nos três livros do Evangelho, né? No livro de Marcos, Mateus, João, consta essa passagem. Mas eu vou trazer mais ou menos a historinha para a gente entender. Jesus conta uma parábola de um homem que ele tem uma plantação e chega a época da colheita. Então, ele pede que o responsável para contratar empregados saiam às ruas para contratar empregados para trabalharem naquela colheita. Então, a pessoa vai cedo para a rua, aí consegue contratar alguns, mas que não é suficiente para o trabalho que existe, precisa de mais trabalhadores. Então, aqueles não estão dando conta. Aí ele sai e procura mais trabalhadores. Então, consegue trazer um outro grupo de trabalhadores. E, mesmo assim, os trabalhadores que chegaram não foram suficientes. Mesmo que os que começaram bem no início do dia, os que já foram chamados, vamos colocar, pela metade do dia, não estavam dando conta da quantidade de trabalho que existia. Aí, até que, no final do dia, chamaram mais trabalhadores. E vamos colocar assim, talvez tivessem vindo no final do dia trabalhadores que trabalharam 2 horas ou 3 horas apenas, e estavam os que trabalhavam o dia todo. Quando chegou no fim da jornada diária, que ele foi fazer os pagamentos a cada trabalhador, pediu que começasse pelos mais antigos, os mais recentes, os que foram... que vieram para trabalhar já no final da jornada, começasse a pagar daqueles, dos que estavam, até chegar o que começou, tipo assim, o que começou às 8 horas da manhã receberia por último, o que começou às 4 horas da tarde, esse grupo receberia primeiro. E o valor que foi pago ao grupo que chegou às 4 horas foi o mesmo valor que pagou ao grupo que chegou às 8 horas da manhã. Então, o grupo que chegou às 8 horas reclamou, porque estavam desde as 8 horas trabalhando e achavam que iam receber mais. Mas aquele que contratou disse assim: mas eu contratei por X para todos vocês, independente das horas que iriam trabalhar. Vocês vão receber a mesma coisa. Não vai ter mudança. Eu não vou dar mais para um e menos para outro, porque o meu valor, o pagamento da diária é X, vocês vão receber X, independente do tempo que estejam trabalhando. Uns começaram às 8 horas e os outros começaram às 4 horas da tarde. Aí, quando a gente estava trazendo aqui, que a gente estava discutindo aqui os nossos temas de reunião, Eu senti quando veio um irmão que encostou em mim, que eu até levei um... Ele veio e começou a falar comigo acerca dessa passagem em função do que você... Da passagem que alguém tinha colocado, né? Sabrina colocou, né? Falando dessa passagem. E ele falou assim para mim: você entendeu a profundidade dessa parábola? Eu falei assim: não, a gente... eu passei minha vida inteira aprendendo de uma outra forma, dentro da igreja, nunca vi de uma outra visão. Ele falou assim, olha, nessa parábola, Jesus, quando falou ao povo, ele mostrou a evolução de vocês aqui, a evolução do planeta, daqueles que já estão desde o início, que vem a formação do planeta, que está desde o início, desde as 8 horas da manhã, aí estão aqui trabalhando, voltam, então ele está ali, aí está lá, aí vem, porque tem que voltar, e que tem que voltar, e que tem que voltar. Então está assim, vindo e volta, e volta, e vem e volta, e vem e volta. São aqueles que começou a serem pagos por último, que chegaram, vamos colocar às 16 horas, são aqueles que vêm, desempenham bem, que têm que desempenhar, e não precisam mais voltar. Vão seguir mais adiante, tem uma outra trajetória. É a história aqui, por isso que fala que são os trabalhadores de última hora. Que não é que sejam os trabalhadores de última hora, é a história, a nossa história ali, contada de uma forma que até hoje a gente não alcançou. A gente não alcançou ali. Agora, como eu estou falando, que eu fico imaginando, eu falei assim, gente, eu li essa passagem na Bíblia há tantos anos, mas a gente diz assim, quanto mais você lê a Bíblia, se você lê hoje, dentro de um contexto, você tem uma interpretação. Se você lê amanhã, tem outra interpretação. E acredito que é a mesma coisa com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Se você lê determinado dia, com uma determinada situação, você vai ter uma interpretação. Se você lê num outro dia, em outra situação, dependendo do teu estado emocional, você vai ter outra interpretação. E eu fiquei abismada, eu falei assim, gente, eu passei minha vida inteira e eu nunca pensei desta forma. Eu nunca pensei nesta parábola desta forma que me foi colocado. Por isso que são os trabalhadores de última hora. Não que sejam, não que quem esteja aqui nesse momento são os trabalhadores de última hora. Não. O que eles estão colocando é que nós, os de última hora, é como a Sabrina colocou ontem, são aqueles que também estão numa situação que está na última oportunidade reencarnatória aqui na Terra. Então, eles estão na última oportunidade. Até aqueles que começaram às 8 horas da manhã, que estão e repete, está na última. Então, a oportunidade está sendo dada para muitos. E nós estamos vivendo essa fase dos trabalhadores da última hora. E indo mais adiante, Jesus fala que esse tempo ia ser um tempo de muita luta. Nós seríamos... Até ele fala que o amor se esfriaria, e nós estamos vivendo isso, quando a gente vê a inversão dos valores, né? Toda a inversão de valores dentro da sociedade, até nas nossas próprias leis humanas. As leis que é para trazer igualdade não tem igualdade. Vamos colocar as nossas leis. Que às vezes a gente vê uma pessoa sendo tão injustiçada pela lei e a gente fica assim, mas não tem como mudar? Não, é a lei. Mas isso é uma injustiça, mas é a nossa lei. A lei é esta. É esta que o homem criou. É uma lei injusta. Porque alguém sai extremamente injustiçado. E você não tem como, através da lei, reparar a injustiça. Né? Então, a gente vê essa situação que nós estamos vivendo. E a lei é amparada pela sociedade. E, muitas das vezes, a lei não é justa. Então, a gente vê isso, o que é? Falta de amor. Porque você precisa destas leis para reger essa sociedade, leis injustas que não estão trazendo justiça. Então, a gente fica pensando assim, realmente, o amor, nós estamos vivendo numa época que o amor se esfriou demais, muito. Não tem. E às vezes, quando você vê uma pessoa assim, muito amorosa, você fica até com o pé atrás, coisa assim, não, isso não está normal. Essa pessoa tem muito amor, isso aí está muito esquisito. Isso não tá, esse comportamento aí está atípico. Aí você começa a imaginar mil coisas. Ninguém aceita um homem muito delicado, educado, amoroso. Você começa a pensar, uma pessoa viaja, a mente viaja. Porque ninguém vê amor ali. Ninguém vê uma mulher muito amorosa. Também, obviamente, viaja. Ninguém vê que é um amor ágape. Não vê isso. Aí, às vezes, a pessoa sofre porque é mal interpretada. Né? A gente está vivendo essa época na sociedade. Nós estamos sendo vistos de formas diferentes, de formas bem, bem distorcidas da realidade. E Jesus avisou que esse tempo viria, esse tempo estaria no nosso meio. E nós estaríamos. E o que nós estamos vivendo atualmente, ainda não estamos na grande tribulação. Porque dizem que ainda vem aí a grande tribulação. Imagina, nós estamos vivendo, nós estamos entrando ainda, nós vamos caminhar para a grande tribulação. E estamos nessa situação. Aí eles estão falando o tempo todo, para a gente vigiar os pensamentos, vigiar as emoções. Controlar a impulsividade. Eles estão falando, nos aconselhando o tempo todo que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito decisivo. Muito decisivo. É um tempo que a gente tem que buscar, infelizmente, a maturidade emocional. É um tempo que tem que ter maturidade emocional. Principalmente. Porque nós estamos num período que as nossas emoções estão muito afloradas pelas tribulações que nós estamos vivendo. Então, essa maturidade emocional tem que ser buscada. Porque nós vamos passar por todos os processos que nós temos que passar. Nós vamos ser bombardeados, nós vamos ser agredidos. Quem está fazendo uma obra bonita, uma obra de Deus, se preparem, porque tem que buscar a maturidade emocional, porque nós vamos ser atacados no nosso emocional, porque o nosso ego vai ser mexido e o nosso emocional vai ser bombardeado. A gente diz assim, mas Deus permite? Permite, é crescimento. Permite. Aí a gente diz assim, mas nós temos o livre-arbítrio. Sim, nós temos o livre-arbítrio. Temos. Se Deus não quisesse que nós fôssemos bombardeados, Ele seguraria o livre-arbítrio. Porque diz que Deus, o livre-arbítrio, só vai até um certo ponto, não vai além dali. Se um trabalho está na direção do pai e tem ataque, pode contar que o pai está no controle. Que ninguém está. Trabalho do pai com ataques das trevas espiritual, Deus está ali. Toda casa levantada por Deus não cai. Pode passar os ataques que for. E os ataques são com a permissão do pai. É para crescimento. É crescimento da casa. Crescimento de todos. Se fosse assim, imagina se todos os ataques fossem derrubar uma casa. Teríamos mais alguma casa levantada? Alguma igreja levantada fazendo uma obra bonita? Não. Teríamos? Não, não, nós não teríamos. Então, nós temos que entender que tudo, tudo, numa casa levantada por Deus, Se você está ali na sua casa, você está fazendo a tua reforma, você está ali clamando ao Pai, você está clamando pela casa, você está ali na posição com o teu Deus, o que acontece é permissão dele. Não entra nada sem a permissão dele. Ninguém vai fazer uma mexida sem a permissão dele. Porque é para crescermos todos da casa. Todos. É crescimento, é para amadurecimento emocional. Porque nós vamos entrar, sim, na grande tribulação e já está à porta. Não está longe, está à porta. A porta. Já está batendo na nossa porta a grande tribulação. Já está. Então, Deus permite, sim. É amadurecimento necessário, porque virá tempos mais difíceis. Tempos mais difíceis que vão abalar as estruturas das casas que estão levantadas por Deus. E se não estiver alicerçada no amadurecimento emocional, se abater por qualquer coisa, a casa não fica de pé. Então, nós vamos entrar num tempo difícil. Ainda não entramos. O momento agora é de preparo. O momento é de preparo. Ainda não entramos. Então, esta mensagem para que a gente pense. Pense muito. E nos estruturarmos. O momento da estrutura é agora. O momento de nos estruturarmos espiritualmente, emocionalmente, é agora. Não há mais tempo. Acabou o tempo. É agora. Então, que todos pensem em se estruturar emocionalmente, enfrentarem de forma equilibrada os problemas de agora, porque piores virão mais à frente. Que a paz do Mestre Jesus esteja sobre todos.